Do Axé, aciona 0171, controle 199.8. Tico no 4-4. Diego 1963, ali mantém, piscina 0. Ali mantém, não, piscina 0. Fala, piscina 0. Decolou 36, controle 1, 99.8. C98, azul 4201, bom dia. 90, meu ponto no ideal de descida, foi na Prodimari. Que autoriza para o ProDSAP por 2229 e já estamos no ideal de descida. Cadê 2229? Inicialmente mantém o perfil da chegada. Separa nível 050, QNH10114. Ok, inicialmente para o ProDMAR 050-2229. 01895, gol 1865. Para saída não existe follow-me, né? Não estou na necessidade para a companhia. O Gol e Azul solicitaram isenção dessa do follow-me para sair. Ok, obrigado. Gol 0093, aeronave da companhia taxiando do 11 para o ponto de espera, podendo que a equipe solo após a passagem do mesmo, autorizado o chave táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado a porta táxi Gol 0093. Agradecer decolagem na zero, vento variável 2 anos. Repassa na arca para ingresso, existe 1014. Oxenê 62111, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 13395. Sim, meu nome. É, o Rio da Leite, mas é só confirmar se ele para Fortaleza, provável. 9811, Fortaleza. Ah, desculpa, 9811. Momo Transição Flotir. Momo Flotir. Bom dia, no 865, ali mantém, piscina 0. Alfa 3, Charles, escuta. Alfa 3, Charles, qual foi a posição do Patino que segue? Bom dia, controle, gol na 963. 109. 109.3, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída dela. 360, daí. Excelente, ele está autorizado, ingresso de posição 9, informe a término do reboque. Alta, excelente, informe a término do reboque. Tempo controle 5514. Ainda aguardando coordenação com o centro 554. Mais um mês de código autorizado, vento variável 2 anos. Trip 5514, Vânia, de Alfa Romeo 363. 91, a bordo. 0314 de autonomia, Terma Campinas. A direita, Índia Alfa, no ponto, espera torre 1895, ajuste na 0115, gol 1093, boa viagem. Direita, Índia Alfa, ponto, espera com a torre 1895, 1093, obrigado, bom dia. Gol no 865, contato radar na decolagem, sul para nível 360, saída árvore. 360, árvore, gol no 865. Gol no 649, atingindo 5 metros. Gol no 649, desça para 2000 pés, QNH1015, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado ILS X-Ray, gol no 649. Bom dia, gol 1093, ali mantém pista 10. Zul 4201, chama o centro Recife, frequência 133.25, alterna 13395. Recife 1335, 13395, azul 4201, obrigado, bom dia. Bom dia. Paredo 2229, desça para 3000 pés, QNH1015. Desce 3000 pés, ajuste 1017 para Paredo 2229. Ajuste 1015. 1093 é uma aliança livre de colagem, vento 330, grau 029. Quatro, meia dúzia de milhas para a posição Conde, mantém nível 130, chame centro de correção, chame Aracaju em 120, decimal 3. Giro, informe ao término. 095. Tinder Mano Brown, foi decolagem autorizada, 97, vento variável, 39. Voo no 963, chão centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 13395. 3325, 3395, bom dia. Bom dia. Cuidado com o 649. 06, chame controle 199, decimal 8. 198, voo 1093, bom dia. 649. Passarido 2229, desça para 2000 pés, QNH10115, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce 2000, repórter estabilizado, 2229. Controle Salvador, bom dia, Bona 093. 093, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída da ELA. 360, Bona 093, saída da ELA. E o 5963. Tarafa decolou 47, direita corredor cheque, transfere controle 199, decimal 8 do regresso. Direita corredor cheio no meu pés, controle 199, decimal 8. Decola da pista 190, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Aracaju, aciona 5536, controle 199, decimal 8. Aproximação, foi pela pista na 7, não interfere com o mesmo, Charlie 150. Cheque livre pouso, vento no pista 1-0, vento variável 2-0. Livre pouso, pista 1-0, vou no 649. Vai escorrer 2 cheques no meu baral. Tornamento pushback. De novo, Veral, faça ponte através do farol da barra. É posicionado através do farol da barra, de novo, Veral. Realizou a Passarido 2229. Passarido 2229, complete a aproximação, chamo torre 1-1895. 1895. Torre Salvador Passarido 2229. 3229, continua a aproximação, informe com o trem secado, ajuste na 05. Para baixar a travada. 288. 260, 288, bom trabalho. 865. Bom dia. E o 989, só. Informação em curso Golf, cruzado Fortaleza, nível 310. E a Pesulou 18, correção 19, fora da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti, aciona 5542, controle 199, decimal 8. Seja acionamento correto, chame pronto, acionamento pushback. Paulo, bom dia, o voo 1649, estou na... Voo 1649, Alfa Juliette, posição 02, parte 1. Alfa Juliette, posição 02, parte 1, voo 1649. Salve, Salvador, parte 1. Prossiga. Gente, autorizado o reboque até o ingresso do... até o início do pátio 1, reporta para ingresso. ...2229, cheque o trem, livre pouso, pista 1-0, vento variável 4-9. Tá baixado para lado, 2229. Nove na sala 53, direita na 219. Direita 219, boa. Papa Romeu Sierra, November Vitor, controle Salvador. Tendo identificação, desço para nível 050, QNH 10115, vou indo apoio de ITAP. Total 9884, controle de Salvador, desce para nível 060, QNH 10115, autorizado a chegada a mais. Passando nível 200. 1093, chama o centro Recife, frequência 13325, alterna 13395. Nave da TAM, está realizando o reboque. Atento ao sinalizador, ingresse no pátio 3. Está visual com a TAM, ingressando no pátio 3, 2229. 570. Senhor, pré-autorizado 350. Copia agora com coordenação. Copia agora. Faixa 6570, autorizado Recife, nível de voo 350, via Amper Whisky 58, decola da pistão 1-0, perfil da saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5004, controle 1-9-8. Só confirmando, Puca, Jamo após Caju. Seja meto correto, chame pronto. Confirma a posição? Posição 10. Sente. Papa Romeu, Sierra November Vitor. Continue descida para 2000 pés, que é negar 1-0, 1-5. Zona 53, informação em curso, hotel. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 1-0. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El, transição Motiva. Aciona 5575, controle 1-9-8. Para o Galeão 360, Pesulu 10. Decola da 10, curva à direita da El, Motiva. 5575 é o transponder, 1-9-8 é o controle, tá? 3-1-5-3. Fechamento correto. Só confirmando, da El Leda após Leda Motiva. Da El Leda Motiva, obrigado. Normalmente é November Alpha, fora do bar. Já November Alpha, cliente, foi com esse livro. Como é que você ainda escuta? Qual foi a posição 8, Pátio 1? Número 8, Pátio 1. Autorizado ingresso agilizando, reporta ao final do reboque. Ok. Back acionamento tá 3153. Ah, meu Sierra November Vitor, confirma o lançamento de cada. Sierra November Vitor tem condições de manter a presente velocidade até Duna? Gente, Sierra November Vitor, mantenha 250. Autorizado a final do procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado, Sierra November Vitor. Salvador, Rio 98. Confirmeiro 9, Rio 98, nono? Sim, eu só falo com o cidade, senhor. Além com a equipe de São Luís Chantax. Só tem uma previsão para o feedback da TAM, 3153. Então, 3153 está aguardando só o, ou a companhia livrar a retaguarda. Obrigado. 0 a 9884, reduz a velocidade para 210 nós, tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo, mesmo rumo, cruzando 3.000 pés para 2.000 pés, afinal o procedimento dele é. 9884. Bom dia. Zero oito zero, confirma. Qual nível? Pro curso localizador. 020 limite curso, total 9884. O total 9884 desça para 2.000 pés, que negar 10 ou 90. 2.000, total 9884. Então, Serra November Vitor estabilizado? Estabilizando agora o localizador. Serra November Vitor, complete a aproximação, chama torre 1 no 895. 7. Tá, continua aproximação, aguardando instruções para o pouso. Ajuste 1015. Ótimo, vou confirmar o vento, certeza? 300 graus, 029. Ativo a nossa intenção toda na frente, se possível. 5973, condeno que a equipe solução táxi. 84. Esquerda, base para a direita, zona 7, o Serra no BBVT. BBVT. Sal 9884, complete curva 130. 130, 9884. Forma então, confirma por gentileza o pátio mais pouco. Pátio 5, é DTA. Sim. Chama aqui no Zulu, solo voltado. Seu plano é Yankee, uma centena após 085, confere. Ok, sente, aguarde cópia. Mais para o final, 97, baixou, travou, não viu, bebida. Avistado livre pouso, 97, vento 310 graus, 029. Serra, novembro, Vitor. Valeu, bebida. Localizador, 9884. Total 9884, com 7 aproximação, chama torre em 1 no 895. 1895, 9884. Salvador, Max 6. Salvador, Max 6. Foi o sistema do reporte. Norte, bom dia. Ok, senhor, bom dia pra vocês aí, obrigado. 1895, total 9884. 1895, obrigado. 3153, táxi via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 10, 15, bom dia. 9884, segue o trem, livre pouso, pistão 10, vento 3, 10 graus, 029. Livre pouso, 10, 9884. 9008, seu solo 0730, backtrack, estaciona EBTA, frequência livre. Lembra aquele número pronto, copy. Cruzado Salvador, Serra November, Índia, Uniforme. Vejo 100, decola da pista 17, primeira curva direita, perfil da saída ar, boa, transição LF, aciona 55, controle 199.8. Táxi 1895, ajuste na 095, uma viagem. 981, posto táxi, está tudo bem, até na linha 330, até na 30. Confirma o tráfego que chamou para o treinamento. Táxi via Pátio, Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 0195, aí o 5973. 3153, decolagem autorizada na 0, vento 3, 10 graus, 029. Decolagem. Mantém a posição antes daquilo. Meia 570, PDM, eu puxo com a equipe de solo, chama o táxi. Meio funcionamento, meia funcionamento. Leforme na papá para ingresso. Guardião 08, prossiga. Guardião 08, aguarda a cópia. Ah, o Zona 1, controle 199, decimal 8, bom. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá? 3153. Tá, 3153, controle Salvador, contato radar na decolagem, sua para o 360, saída da El. 360, nada El, quando possível vou abrir. 5-3, vou ir na ponte de Daniel. Obrigado. 884? Guarda um minuto. P5973 é autorizado. A linha decola no 0, vento 280 graus, 039. O Adson, teve ingresso parte 3. Porta alinhada, pronto, cabeceira na sede. Cadê 2223? Prepara a borra LF agora a 4. Engenho 98 não, na Lima tem, pista na 0. Alfa. Do ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 15, uma viagem. Pátio Índia Alfa, torre 18, Sol 95, e retificando a alternativa Salvador, atacando. Sente, alterna Salvador. Sou autorizado, chega da mais. P5972 foi entrecortado, subida Tuca, subindo para nível 3110, 5972. Afirmativo, 3110 na Puca, vigilância. Essa pista 110, primeira curva à direita, saída Arbor, tração Elefa, aciona 5010, controle 199.8. Vou indo pro ITAP. Passarei 2223. de Abra 6570 a linha e mantém pistão na zero. 8.4. Autoridade Salvador Serra, November Indian Uniforme, nível 085. Escola da pista 1 na 7, primeira curva direita, corredor axé, restrito a 1 no meu pés até liberação do controle. Aciona 1 na 7, 2, 1, controle 1 no 9, decimal 8. 4, 0, chama o centro Recife, frequência 1 no 3, 3, decimal 2, 5, alterna 1 no 3, 3, 9, 5. 3, 3, 2, 5, 3, 3, 9, 5, alterna 3, 1, 5, 3. Tá 3153, sobe restrito ao 340. 340 restrito, 3153. Controle, haveria condições de nos autorizar em coordenação com o meu foco 018 ou Olinda? 15973, aguarde coordenação. Táxi 2895, ajuste 10015. Não, 698, bom dia. Meu nome é bom dia, Rio 9811. Rio 9811, contato radar na decolagem, suba para o 310, sai da mão. 310 na mão. Rio 5973, vou indo na proa do Rio com meu foco 09. Muito graças. Pro Romeu Fox 08, claro que é 3. 73, por exemplo. Dia, Papatango Lima, Quilo Zulu. Papatango Lima, Quilo Zulu. Controle Salvador, suba para o 100, no perfil da Arbo. Perfil da Arbo, em atenção, uma centena, Lima, Quilo Zulu. O Lima, Quilo Zulu tem condições de cumprir o perfil da saída da Arbo? Manter a restrição, preciso autorizar o 080. O Lima Quilo Zulu, aguarde. Voo no 755, controle Salvador. Aciona identificação, desça para o nível 050, QNH1-0-5, autorizado a chegada a ponto. Solution Taxi, passaria 2223. 1759, Índia, confere. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upzulu 10, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, transição Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Aciona 5013, controle 119, decimal 8. Retorna 90, maioria de contato da El, Mótica, transporta 013, controle 119, decimal 8, até de final. Perfil da série da El, Leda após Mótica. Destacado 6570, decolou 21 no controle, 119, decimal 8. 119, decimal 8, 6570, obrigado, você vai. Controle de Salvador, muito bom dia, destacar 6570, passa 2200, 3350 na PUCA. Apta 6570, contato radar na decolagem, sul para nível 350, saída da PUCA. 350 na PUCA, 6570, destacar. Bono 092, desce para 4000 pés, QNH 1015. Está pronto para decolagem? Linha e decola no 7, o Guardião 08, vento variável 3 mais. ...092, desce para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 3000, reporte estabilizado na X-Ray, 092. Papatango Lima Kilo Zulu, livre exceção, nível 100. Lima Kilo Zulu. Rio 5973, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. 12545, bom dia. Da presente voo na Pro de Abuco. Pro de Abuco, 9811. Apta 6570, voo na Pro de Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 6570 pra cá. Decolou 24, transfere controle 199.8. Para o táxi, eu passarei no 2233. 53 a bordo, 8 horas e 20, alternando Salvador. 08, decolou na pista. Pessoal, Índia Alfa no ponto de espera, 2895. Ajuste na 0195. Bom dia. Aqui, Índia Alfa, lá 18. Estabilizado, gol no 092. Gol no 092, gente, complete aproximação, chama torre 1 no 895. Vai dar certo. Metalo Batango, decolga em Mapuso, em Salvador. Matango, cruzado voo local, 500 pés, decolo da RMA para o de Salvador, funciona 01 no 43 com torre 1895. Todo cruzado funciona 0, vento 280 graus, 032. Pouso na 10 gol no 092. Mas é quanto espera para ser 2216? 98111, chamo Centro Recife. 126, decimal 85, alterno 12545. 125, primária, confirma a secundária? 125, decimal 45. Max, Lona 759, 108 a borda, 355, alternando Galeão. Tax, via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 1 no 5, gol no 759. Com 1015, nos altímetros, autorizou o táxi via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1895. Muito obrigado, boa semana, senhor. Dois, dois, dois, três, alimentei, pista no zero. Gol no 755, desce para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ajuste 1015. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gol no 015, gol 1755. Reporta através norte da torre, o hotel Matango, forma fora do sol. Mais 223, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 280 graus, 039. Cola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Pucajamo, Aru, zona 5017, controle 199.8. Controle 198. Salvador, vou na 759, ele mantém, pistão no zero. Via Amperuski 50, secola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, transição Bidev, Bravo Índia, Delta, Eco Vitor. Aciona 5021 no controle 199.8. Tranquilo, 2223, decolou os 31, controle 199.8. 398, obrigado. Gente, aposta no solo controlado, evite sobrevoo de pessoas e aeronaves, até o Limatango. Guardião 08, confirme pro ideal pra... Que a novembro é meio de uniforme. Confirme, 250. Radião 08, suba para nível 055, Genegal no 095. Rodou a passada 2223. Passada 2223, contato radar na decolagem, suba para o nível... 180 sai da Arbor, 22 entra. Posição informada é 1-0, que ele bate 3. Posição 1-0 aí no bate 3. Show, travou. Entre livre pouso, mas era vento variável 3-9. Entre pouso. Sete, cinco, nove, decolou os 3-4, controle 1-1-9, décima 8. 19-8, obrigado, bom dia. Bom dia. Lâmina 225, controle Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto, ajuste altímetro no 0. Qual é a entrada, Lâmina? Controle Salvador, é o 1759, decolou, bom dia. 1759, bom dia, contato radar na decolagem. Para o nível 360 na série da El, transmissão móvel. Q360 da El, móvel, ótima, boa, não quer ser nada.